vejo, não que o vejo. Como entrar por meus olhos, por olho mais límpido. Me olha, não que eu olha. É minha criação, isto que eu vejo. Perceber é conceber.